Tirando 2231, né? Mantém 2231. Ciente, ali mantém pistão 02231. Correto, controle sobre posicionamento, faz 3. 1399, decorado 11, controle 1, 99.8. 098, boa. Confirme o POB? 176. 176. E a parte de alvo, posição de cima, torno 186. Parte de alvo, 26, aponte. Papá Romeu, Serra, Papá Juliette, eu salvo. Ok, finalmente o DNA chegou pronto para copiar. O jacaré quase cruzar, jacaré Paguá. Autorizar. Serra Bravo, Juliette Romeu, nível 400, via pêndulo 10. Após segue a rota do plano, decolada pistão no zero com curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, alterem 119, decimal 8, aciona 5153, Cotejo. Tá. 3560, autorizado pouso pisto no 0, vento 1, 10 graus, 09, correção 079, quem ligar no 0, 1, 1. Ele pousa na 10, tá 3560. Repouso, vento 110 graus 08 nós, tanto 350. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, autorizado final da 117, reporta sobre o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Negativo, autorizado o farol de Itapuã, corrigindo, autorizado o farol de Itapuã, reporta sobre o farol de Itapuã, Mike Eco Delta, aeronave em Duna, é cerca de 5 milhas do estado. Ah, 3146, mantém ponto espera no zero, por gentileza. Mantém ponto espera, 3146. Passaram 2231, decolado aos 13, controle 19.8. 3560, livre a pista pela direita, seu solo aos 14, controle solo 121.9. Oi, boa noite, passando o Mike, transfer. Milhas rotatória, tá visual com o campo. Mike Fox Trotter, reporta final 3 milhas, cabeceira 17, Mike Fox Trotter. Certo, reporta mais 3 milhas 17, Mike Fox Trotter. 3560, uma boa tarde, prossegue, tá via Alfa, reporta outro, Juliette. Alfa, reporta Papapá, Mike Eco Delta, só vai ingressar a retaguarda dessa aeronave, no final da 10. Ingresse a final da 7, a retaguarda da aeronave no externo, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ajuste para... ajuste como número 2, aproximação da 17, o Mike Eco Delta. O Webjet 6720, check trem de pouso, pista, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 7 mais, 07 mais, quem negar no 0 é 9. Achou, travou, livre o pouso na terra, 6720. Bom pouso, hein? Braço quem? Braço. Braço, papai. Valeu. 96720, forma o tráfego helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, sobre a linha do litoral, vai ingressar a sua retaguarda para o final da 17, o Webjet 6720. 720. Papai. Vai prosseguir via as unidades para a posição 10. Sete Serra, autorizado final da 97, aguardando autorização para pouso, vento 1, 10 graus, 07 mais. Continua a aproximação. Final 90, vai continuar na 0, Mike Fox Serra. Gente, Mike Fox Serra. Meia autonomia. 3145, visual com a aeronave na curta, final da 90. Visual. 3145, visual com a aeronave na curta, final da 90. Visual, 3145. 3145, após a mesma linha, mantém pista no zero. Mantém a posse. O Mike Eco Delta será o segundo na aproximação, ajuste como número 2. Foxtrot Sierra, autorizado para o pista no 7, o vento 120.08 mais, que é legal na 0 ou no 1? Autorizado na 7, Mike Fox Sierra. Uma torre, um Sierra para as mulheres. Você irá prosseguir então via Kilo e Delta, e na Delta irá aguardar. Web 6720, solo 18, livre a pista pela sua direita, frequência do solo 12, 1.9. A livrada 19, Web. Torre, o Mike Eco Delta está autorizado a girar, capacidade travada. Um minuto, Mike Eco Delta. Papatango, Mike Foxtrot, cerra seu solo aos 1-8, livre a pista pela sua esquerda. Pátio 5, correto? Livre a pista pela sua direita, corrigindo. Estaciona a frequência ali. Mike Eco Delta autorizado, final da 97, o vento 1-0 graus 07, não. Autorizado, pouso, pista na 7, Mike Eco Delta. É alta natural, tá só pra baixo. Mike Eco Delta reportando solo controlado. Reportado. Tenha 3145, autorizado a decolagem de pista 0, vento 1-0 graus 069. Mike, confirme? O objeto é 7-2-0. Edson, escuta da torre. 0 na alfa, reportando, seu direto. Na alfa, o objeto é 7-2-0. Você tem mastigo no ponto de saída delta, agora com a torre, você foi iniciando no 8, meia. Web 76720, vai prosseguir via Juliette para o 07. E a Juliette prossegue para o 07, a 76720. Espera da taxa delta. Mandado, Juliette. Eco Delta São Paulo, 21, frequência livre estacionar, boa noite. Tá pronto? Pronto. Autorizado, comitado. Tá. 8390, passando de terra, trabalho para o campo. Salvador, 3190, livre pouso 10, vento 110 graus, 069. Livre pouso, Terra Papá Juliette, Alima Tem, pista 10. Alima Tem, pista João Delta 10, Terra Papá Juliette. Sala 24, direito 1219, boa noite. Salvador, boa noite, cantei 1190, Vitor. A Papá Juliette, livre da colagem 10, vento no 10 grau, 05 mais. Iniciando no 0, a Papá Juliette. Entrou a 10, Alfa. Ok, na Alfa, reporta o seu Juliette. Serra Papá Juliette, decolado 26, controle 1198, bom voo. 98, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. A sua 4206 Recife aprovado, 370 via Upper East 58, decolada 10 a curva esquerda. Fuca caso saída, controle 198, aciona 5525. Quando o plano sumir para o site de acionamento, confirmou o gate? Zero, seis, sim. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, confirma intenções de pouso. Considera o voo ao 9. De pouso. Pato do Grécio, direto para o Grécio, possível. Gente, conforme solicitado, vento no 20 graus 069, reporte no solo, Guardião 02. Reportar no solo, Guardião 02. Voo no 925, alinha e decola, pista 10, vento no 20 graus 069. Alinha e decola no 0, voo no 925. Guardião 07, prossiga. Gente, Guardião 07, mantendo a separação com o tráfego que pousa no pátio do Graé, o tráfego da polícia, o vento no 20 graus 07 nós, reporte fora do sol, corredor Axé. Corre, Salvador, boa noite, ou Papa Romeu Quilo Serra Lima? Boa noite, Quilo Serra Lima, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gentil Lima tem intenção de pousar no 7 a partir do marcador externo. Gente, reporte para o cancelamento. Quilo Serra Lima. Gente Lima. Guardião 02, informa o tráfego da Polícia Militar que já decolou, ok? Já decolou do pátio. Fala do solo, Guardião. Ok, ciente. Decolou os 3-1, aguarde transferência via Che. Está aguardando o conferência, já está aguardando o conferência. Contato. 0354, Polo 5, está com 70 a bordo, 3:45, alternando com seguro. Copiador seguro 345 70. Autorizado o táxi via parte principal Índio Alfa com temperatura Rio no noite desse momento 2. Índio Alfa, gente, me avisa, grato. 3-2, base pela direita no 7, faça uma base curta, reporte para final. Entendi. No 925 da cola 232, chame controle 1 no 98, bom voo. Legal, 198. Guardião 02, ciente, eu falo, foi os 32, frequência livre. Boa noite. Salvador, é o 13, como 4,95, próximo ao ponto de da 1-0. O Kilo Serra Lima vai girar final da 97 e baixar travado. Torre Salvador, 35415, ponto espera 1-0, pronto. Boa noite. Boa noite, 35415, a linha e decola pistão 1-0, vento no 1-0, grau 069. A linha decola 35415. Kilo Serra Lima, livre pouso no 7, vento no 1-0, grau 069. Ele pôde para aqui no Serra Lima. Torre Salvador, boa tarde, o voo no 601, estabilizado em LS. Voo no 601, no ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda lá, em 601. Só 35415. Sim. 10 Serra Lima, seu solo 34. Frequência livre. Boa noite. Meia 01, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Livre pouso, meia 01, obrigado. 435, controle 1, 98, bom voo. 98, boa noite, grato. Boa noite, objeto 330, posição 7, está com a informação CEA, copia, Darel. Confirme para o sol. Boa noite, senhor. Vou dizer que vai ser 2-0. Informação CEA, posição 7. Copia, Daniel. Aqui é o 3-0. Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, saída Dael, Leda, Ilde, e após, corrigindo, Dael, Leda, Bridge, e após apenas 110, frequência do controle 19.8, corte pelas pontes 5547. Autorizado o Galeão nível 360, pela Zulu 10, decola da El, Leda Brinde, decolando da 10 com curva direita. 119.8, controle com 547, se responder a 7.10. Correto, mais próximo a metade. Camarada, já. Voando 601 no solo 37, direito no 219, boa noite. Direito 219, boa noite. Até daqui a pouco. Autorizado Brasília, nível 380, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbo,